Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. E aqui é o Rafa! Aqui é o Lequinho. Aqui é o Nando. E aqui é o Barbão. E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. E dessa vez, pessoal, mais do que obrigatório, né, para todo qualquer podcast que se diz nerd, geek, enfim, fala sobre cultura pop, quando nós precisávamos, é uma necessidade, principalmente nessa semana, falar sobre Star Wars. Isso aqui é ridículo. Que isso, o grito do furão? Sei lá, velho. Alguém chama o Tomuki pra juntar no áudio do jeito? Não. Ui, caraca, foi igual, velho. Foi igual, e pessoal, nós vamos falar sobre Star Wars e eu estou aqui com o Lequinho. Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Deus abençoe, amém, tudo na paz, é isso aí, estamos aí, graças a Deus. E eu estou aqui com o Nando Almeida. I am a Jedi, like my father before me. Estamos aqui com o Barbão. Porque edição não existe, né? Mas enfim, pessoal, a gente não tá aqui pra discutir de edições, mas estamos aqui pra discutir sobre Star Wars, pessoal. E nós vamos falar sobre a franquia ao todo. Mas nós vamos falar sobre o que tá por trás da franquia, os verdadeiros elementos que tornam Star Wars tão importante quanto é. E bom, pessoal, bora lá. Há muito tempo, numa galáxia muito longínqua. É Star Wars, no caso, esquecendo o subtítulo depois que veio episódio 4, A New Hope, né, que é uma nova esperança. Star Wars, lançado em 77, época da nova Hollywood, veio a nova geração, Scorsese, Spielberg. Tava lá o Sr. George Lucas, grande amigo de Coppola, incentivado por esses seus amigos, ele veio a dirigir Star Wars, né? Star Wars trata de um tema que eu gosto muito, que é a liberdade. E a liberdade que está, no caso, dita nesse filme, é tanto da liberdade, restaurar a liberdade na galáxia, liberdade essa que é contrária ao que o Império impõe, e ao mesmo tempo a liberdade no personagem do Luke Skywalker, que é um garoto do interior, que ele simplesmente conhece, tem conhecimento de como é o mundo, mas ele não consegue viver. Ele quer sair daquele lugar, ele ir para outros planetas, viver aventuras, ele quer ter uma vida mais do que simplesmente ser um fazendeiro, e ele não pode, e essa liberdade é tirada dele. E o filme, eu acho que faz tanto sucesso e é tão interessante de se ver até hoje, porque ele trata justamente disso, dessa liberdade e desse descobrimento dessa galáxia distante. É que os amigos dele viravam pilotos, e o Luke trabalhava lá com o tio, via a galera toda indo embora, né, pra cidade grande, entre aspas, aqui, e ele ficava lá no campo. E o Luke era o único que ficava ali, como um garoto do interior, né, e, bom, tem uma cena que é muito legal, inclusive é bem famosa do Star Wars, que é ele olhando o pôr do sol do Tatooine, né. Na hora começa a tocar o tema, né. E o tema do Luke, a trilha é John Williams, sensacional, e isso em todos os filmes, não só aqui na trilogia clássica, mas acho que talvez a melhor coisa que... coisa seja legal daquela merda, daquela trilogia nova é... E Qui-Gon Jinn, Liam Neeson. Liam Neeson, o grande Jedi. A culpa dessa merda inteira é dele, ele é um idiota. O Yoda avisou, lá, cara, o Yoda procurar, falou, vai dar merda isso aí. A única coisa legal que ele foi fazer foi usar o controle da mente e ele falhou. Falhou, né? Foi garoto, né? Achou que ia dar certo. A única coisa maneira que ele fez o filme inteiro. E é legal, assim, que até o chefe do Anakin sabia, né, o que era um Cavaleiro Jedi. Ele até questiona pro Qui-Gon Jinn, né, o que você tá tentando fazer? Você é um Cavaleiro Jedi pra ficar usando truque da mente em mim? Na época que se passa a primeira trilogia nova, o Jedi estava em alta na galáxia. Ah, mas isso é uma incoerência que depois, 20 anos depois, é... A trilogia clássica trata os Jedi assim como a parada que sumiu já faz tipo mais de 1000 anos. Quando você revê os filmes e você vê o Obi-Wan falando, o próprio comandante lá que Darth Vader enforca, fala, não vem me assustar com essas suas feitiçarias antigas aí. Então parece assim que ele tá falando de um negócio que já faz muitos anos mesmo, não. Sim. Só... Exato, é um negócio, né, meio debaixo da cortina ali. Sim, tipo, o Darth Vader aprendeu ali muqueado, tá ligado? A força é poderosa na minha família. Velho papo do caminho do herói. O Luke recebe o chamado, mas ele nega. Aí quando ele volta lá pra casa dos tios foram... Que cena bizarra, né? Os tios dele foram incinerados e só ficou os ossinhos, ó. Mega pesada essa cena. Pesadíssima, né, cara? Tem realmente os corpos carbonizados dos tios. E aí o Obi-Wan conta a maior lorota da história de Star Wars, né? Que só os Stormtroopers são tão precisos. Tem muita gente que brinca em questão do Obi-Wan, mas a verdade é essa. Ele tava realmente mentindo pro Luke. Ele sabia que se ele dissesse a verdade pro Luke, o Luke não ia querer se tornar um Jedi. Quando... Isso lá no Império Contra-Ataca, quando o Yoda pergunta por que ele quer se tornar um Jedi, ele diz, grande parte é justamente por meu pai ser um Jedi. Ele tinha realmente o pai como um Jedi e ele não sabia o que tinha ocorrido com o pai. Ah, é, tanto que ele se transforma, né, depois que ele descobre que o pai dele é o Darth Vader. De quando ele descobre que o pai dele é o Darth Vader, isso já é bem desenvolvido no terceiro filme, que muita gente critica, mas eu acho um grande filme, né? Só não gosto da parte dos Wooks. Exatamente, tem os Wooks, mas você levando em consideração a parte toda do Luke, e principalmente o final daquele filme, porque o filme é construído pro final, é ótimo, porque você tem ali um grande dilema, né, que ele tá enfrentando finalmente o pai, ali é a primeira vez que você vê ele enfrentando o pai de fato, não antes, no segundo filme, até então você não sabia, era o pai, né? Era só o grande antagonista. Mas o que é mais interessante é que quando ele chega no Retorno de Jedi, ele chega todo vestido de preto, né? Ele já tem a mão, no caso, com uma prótese. Depois ele vai usar a luva preta. E ali, ele, naquele tempo, ele não voltou pra treinar com Yoda. Tem essa questão dele ter voltado ou não? Muita gente levanta, né? Ele não volta porque depois que ele salva o Han Solo do Jabba, ele fala que ele vai cumprir uma promessa que ele fez, que é a promessa que ele faz pro Yoda quando ele tá indo embora pra ir pra resgatar a Leia e o Han na Cidade das Nuvens, né? Então ele não voltou pra treinar com o Yoda. Quase como se ele se tornasse um Jedi autodidata, né? Porque pelo que ele aprendeu, ele foi seguindo o caminho, né? Ele aprendeu um pouco, mas ele foi desenvolvendo aquilo. Só que desenvolvendo aquilo sozinho. Então quando ele aparece no começo do Retorno de Jedi, é quase como se ele fosse um cavaleiro Jedi que ele aprendeu por si só. Só que ele não é um Jedi de fato, como ele acredita ser, né? Muitos dizem, ele não é um cavaleiro Jedi. Até que o Yoda fala pra ele, né? Exatamente, até que ele realmente entenda o sentido e consiga, no caso, escolher de fato se ele vai pro lado sombrio ou não. Essa tentação que ele tem no final, até que ocorra esse final, ele ainda assim é um Jedi que ainda não está completamente formado. E essa transformação dele pro lado negro é muito quase, né? Transformação pro lado negro é muito foda, porque quando ele vence o Darth Vader lá no Retorno de Jedi, a câmera está por cima dele assim, ele dá uma olhada pra mão, pro braço que ele cortou do Darth Vader, né? A mão, e olha pra própria mão dele. E ele vê que ele tava seguindo o mesmo caminho do pai, né? Aí ele solta a frase que eu acho mais foda da história da saga, que é aquele Palpatine fala, agora você vai pro lado negro, você é meu, você é todinho meu. Aí ele fala, não, eu I am a Jedi, né? Eu sou um Jedi como meu pai era antes de mim. Eu sou um Jedi como meu pai foi antes de mim. Só de ter falado isso, eu já arrepio todo já, porque é muito bonito, cara, ele falando isso pro Palpatine. E nesse filme, quando ele volta pro Yoda, e ele pergunta pro Yoda, né, se o Darth Vader é o pai dele. Aquele momento que me arrepia, né? Porque naquele momento ele fala aquilo com peso, sabe? Ele sabe a verdade, mas ao mesmo tempo ele pergunta de novo ainda como, sabe? Por algo, uma confirmação a mais, talvez. Yoda explica pra ele, quase morrendo. Depois, logo depois, ele vai ter uma conversa com o Obi-Wan. Os ensinamentos que o Yoda traz no Império Contra-Ataca são muito maiores do que você tem no A Nova Esperança. Porque no A Nova Esperança você tem um filme que, até então, você tinha um final, né? No caso, foi feito meio que um final ali, talvez ocorresse uma continuação, aí sim poderia se seguir, né? Mas quando você chega no segundo filme, os conceitos do Jedi, eles são muito mais ampliados, principalmente com a questão ir pro lado negro, como que funciona todo esse processo, né? O que leva alguém a ir pro lado negro? Há bastante a questão do medo, né? A questão da raiva. E o Yoda mesmo diz pro Luke, né? Não adianta você achar que não, você não vai ter medo. Uma hora você vai ter, com certeza. E tá aí justamente você se tornar o Jedi. Passa por esse processo, né? De você passar por essa situação de ter medo, de ter raiva, pra aí sim você saber diferenciar entre o lado negro ou não. Eu não sei se é no Império Contra-Ataque que ele fala uma frase famosa lá, que ele fala é ódio, gera não sei o que, que gera não sei o que, que gera não sei o que, que gera não sei o que, que aí te faz ir pro lado negro da força. Bem, man, vence o mal, espanto temporal. Tem... Azul, amarelo, tudo é muito belo. Quem tem cu tem medo, é isso aí. Quem, tu, quem tem cu tem medo, né? Grande. Eu vou falar isso pro Luke, é, isso né? É, eu, é. Quem cu ter, medo terá. Medo terá. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você, eu, a árvore, a pedra, em todo lugar. O medo leva raiva e a raiva leva ódio. Ai, ó, que o lado o negro é tentador. Filme, você também. Quero mandar um beijão bem forte pra Cirlei e dizer que eu a amo muito. Ah, não. O último filme parece que ele é dividido em dois, por ser assim, a parte do Luke lá com o pai dele e tal, é muito sombria e tal, e em contraparte você tem o Han Solo e a Leia lutando com aqueles bichinhos lá contra os Walkers. Mega fofinho. Exato, é, parece que é tipo uma parte pro cara pilhado com a Império Contra-Ataca e queria ver continuar aquela vibe mais sombria, e a outra ali pra criançada se divertir. Eu poderia dizer que não, que tal, é um contraponto entre a, no caso, o lado negro e o lado bom, e sabe, o filme mas se divide. Vai. Mas não é exatamente o que você falou realmente, é só pra ter uma parte pras crianças e outra. Ah, e aí, é. Isso não é ruim. Eu sinceramente, eu não gosto daquele dos Ewoks e tal, não vejo graça nenhuma naquela merda. Mas pô, sei lá, eu acho que se eu tivesse 5 anos e tivesse visto, eu ia achar engraçado. É melhor que o Jar Jar. Eles são mini Wooks, cara. Bem melhor que o Jar Jar. Era pra eles irem, né, pro planeta dos Ewoks. Cara, eles são quase mini Wooks, cara. São fodas, cara. Mas eu acho legal aquela cena em que o C-3PO tá contando histórias pra eles, né? E ele diz até no primeiro filme que ele não era um bom contador de histórias, e aqui ele começa a contar histórias. Eu acho bem legal isso, né? Acho que nesse processo, né, o personagem meio que evoluiu. Mas eu acho muito interessante ele contando, fazendo os efeitos sonoros de tudo o que ocorreu, o Luke destruindo a Estrela da Morte, o Han Solo sendo congelado em carbonite, e todos os Wooks, ele sabe, reagindo aqui, se assustando, um fazendo carinho no Han Solo quando descobre que ele foi congelado com a Bonita, e o Han Solo, sabe, tipo, todo maluco com aquilo, falando, velho, que porra é essa, mano, onde eu tô? Ele fala, pega aqueles bichos peludos e fala, caraca. Eu acho que o Nando comentou que eles eram melhor que o Jar Jar, né? É, sim. Eu falei, o Jar Jar foi odiado total até hoje, né? Mas os Ewoks foram adorados na época, não foram? Tanto que eles tiveram outro filme, né? Eles ganharam uma animação e filme. É porque eles não falam. Caravana da Esperança. Eles ganharam animação, se não me engano, até, cara. Animação, filme, tem o Caravana da... Acho que são dois filmes do Caravana. Mas vai na Caravana de onde? Vai na Caravana de onde? Dois filmes, um bloco de carnaval, um quadro no Sérgio Malandro. E aí, os Stormtroopers são precisos mesmo? Somente os Stormtroopers são tão precisos? Não. Cara, eu só não entendo isso, cara. De costas, eu não entendo isso, cara. Como é que os Stormtroopers não são precisos? Se eles são clones de um maior caçador do Boba, do Jungle Fever. Eles não são mais clones. Tem um jogo, eu não lembro qual que é. Depois que o Império começou a governar na galáxia, eles pararam de fabricar clones, não sei se era caro, né? E aí começaram a recrutar pessoas mesmo. Aí a galera ia lá, se alistava e virava Stormtrooper de verdade, né? Então assim, eles não eram mais clones ali. Tem um jogo, inclusive, que eu não vou me lembrar o nome. Star Wars? E ele fala sobre isso, sobre, né, essa inclusão de outras pessoas, né, no meio dos... Deve ter um clone ou outro ali, mas... Eu acho que a grande história é da família Skywalker, da ascensão, queda, redenção. Mas quando você chega no terceiro filme... No terceiro filme, a coisa já muda. Porque no terceiro filme, eu falo... O terceiro filme da trilogia clássica, né? Que é o Retorno de Jedi. A coisa já muda, porque ali é o Darth Vader mesmo e o retorno dele, né? Tanto que o filme começa e de uma maneira espetacular, que é ele chegando, né, na nova Estrela da Morte, né? E falando pra um dos oficiais que o Imperador vai pra lá, né? E os caras ficam malucos. Tipo, caraca, o Imperador vem aqui, né? Mostra já logo ali. De qualquer maneira, ele ainda tem algo que, eu não queria resumir dessa maneira, mas ele realmente tem algo que é bom, né? E você vê um filme ali, principalmente no final, né? A batalha realmente interna dele ter que escolher entre salvar o filho ou ficar do lado do Imperador, né? O final do filme, quando o Luke tá sendo no caso, massacrado ali pelo... Foi no golpe do Pikachu. Três, quando ele usou esse choquinho do Pikachu, Ele passou, virou uma múmia. Gastou as energias e virou uma múmia. Cara, por que ele ficou meia hora usando essa porra do Luke e não virou pó? Porque ele não tava gritando poder ilimitado. É porque ninguém levantou a mão pra ajudar ele, né? Que nem o Goku. Escreveu, é, mas é justamente sobre esse paralelo que eu quero fazer, dessas duas cenas, porque no caso é só um contraponto um da outra, né? É claro que a cena do Retorno de Jedi é muito melhor, né? Ah, que susto, achei que você ia puxar um Dragon Ball agora. Não, cara. Caraca, eu jurei que ele ia falar, então, aquela cena do Goku lá e tal. Até porque justamente a escolha do Anakin naquele momento, né? E naquele momento tem muita gente que discorda do fato dele ter ido pro lado negro por causa da Padmé. Eu acho sensacional aquilo. Pra mim é a melhor ideia que o George Lucas teve naquele momento. É a única ideia que ele teve, na verdade. Né? Porque ele quis, no caso, salvar a mulher, e ele sabia que se o Mace Windu matasse Palpatine, ele ia perder a única chance, realmente, de salvar a Padmé, né? Porque o conceito do Anakin é ele tentar salvar as pessoas e não conseguir. Ele não conseguiu salvar a mãe, e naquele momento ele tinha medo de perder a Padmé, né? Ele até diz pra ela que não, eu não vou deixar você morrer. Quando chega no final, no Retorno de Jedi, é a mesma cena, basicamente, a mesma coisa, escolha que ele tem que tomar, só que ele, naquele momento, ele, mesmo sabendo que ia ser o fim dele, que ele ia morrer, ele salva o filho, né? Que ele sabe que pelo menos ali ele ia salvar o único que restava dos Jedi, né? O único. Mas alguém viu as animações em 3D? Eu agradeço por falar por cima de mim. Eu agradeço. Fala rapidinho, cala a boca. Se eu não me engano, tá lente. Mas se eu não me engano, tem uma animação, cara, que tem um Jedi que sobreviveu ao ataque. E é legal a hora que ele vai contar pra Leia também, né? Que ela é a irmã dele. Eu fiquei chocado essa parte que ela tinha beijado ele. Mesmo. O Han Solo aí dá uma olhada pro lado, assim, a hora que a Leia, tipo, ah, não, ele é meu irmão, seu bobinho. Aí o Han Solo dá uma olhadinha pro lado, assim, tipo, hã? E o Han Solo, atirou primeiro ou não? Tirou, é um assassino de merda. Um assassino, velho. O George Lucas foi falar lá, não. Ele sempre fala, ele não é um assassino. Fala assim, o cara era mó contrabandista da porra, velho. Cara, o cara era o Fernandinho Beiramar da galáxia, como que ele não atirou primeiro, velho? E o J.J. Abrams falou que o Han Solo atirou primeiro. Puxa aí, Rafa. Não vai, Barbão. Rostei aí. Ó, o pau quebrando. Vai lá, cara. Desculpa. Eu devia ter falado, Maroto, cala a boca. Vai, agora rostei essa porra. Agora rostei essa merda aí, cala a boca. Mas você podia ser um pouco menos durona. Vai, confessa. Às vezes você me acha legal. De vez em quando, pode ser. Quando não haja feito um cafajeste. Cafajeste? Cafajeste? Gostei dessa. Para com isso. Parar o quê? Minhas mãos estão sujas. As minhas também estão. Do que você tem medo? Medo? Tá tremendo. Eu não tô tremendo. Gosta de mim porque eu sou cafajeste. Falta um cafajeste na sua vida. Eu gosto de homens, gentis. Mas eu sou gentil. De qualquer maneira, das edições originais para o que foi alterado hoje, isso quase altera o filme, né? Porque se você for levar em consideração que você fez o filme uma vez e você vai, depois de vários anos, reedita ele, primeiro que você deve ter um grande problema, né? De autoconfiança e tal. Alien Blade Runner mandou um abraço. Exatamente. Caraca, é verdade, né? Blade Runner tem 1000 edições. Todo mês sai uma edição nova aí de Blade Runner. Tem umas 13 em DVD. Realmente teve todas essas alterações do Han Solo. Tem várias partes do filme que são praticamente diferentes, assim, sabe? Não existe nada que você possa... Tanto a parte final, principalmente o que mais sofreu alterações, foi o mais antigo, né? Que foi o Uma Nova Esperança, né? A parte final, ela foi completamente refeita. A partir do momento que eles entram na base dos rebeldes, ali teve... O cenário mudado, a batalha final, onde eles destroem a Estrela da Morte, é totalmente mudada. A explosão da Estrela da Morte, ele fez um show-off a mais ali, que, bom, ficou até... Ele, na época, ele acho que gostou muito disso, né? Porque ele fez isso em tudo, botou milhões de efeitos em tudo, assim, né? Aquela tudo explosão mundo circular, né? Que faz vários anéis. Uma vez que ele mudou isso, ele mudou isso em 97, né? E ele já avisava e já fazia a nova trilogia. Tanto que ele mudou justamente por causa disso, né? Porque ele queria que tivesse ligações a mais com a história que ele ia fazer. Depois, posteriormente, ele mudou de novo, né? Ele lançou em DVD em 2004, ele teve mais alterações. Acrescentou uma cena, que era na cena que o Han Solo conversa com o Jabba. Isso no hangar, onde tá... No original era um cara, né? Não era nem um Jabba. É, isso que eu comentava, o Jabba era meio que humano, né? Era o Jabba mesmo, só que era um cara. Só que essa não foi pra primeira edição, não foi. primeiro corte, se eu não me engano. É, porque o Lucas mesmo viu que aquela cena ia ficar toda situada do filme, né? Até porque ele não sabia. O Jabba depois aparece no 3, no episódio 6, né? Como o bichão lá. E também por isso que ele nem sabia se ia ter um próximo filme, se ele ia poder fazer, né? Porque ninguém acreditava naquele filme. Star Wars tinha isso, né? O primeiro filme, ninguém acreditava que aquilo ia dar certo, né? Os atores iam pra Tunísia, construíam cenários e destruíam cenários, dava tempestade, aí eles construíam de novo, dava tempestade de novo, aí vinha o Xavier, ah, piada que eu... E... garotão. Essas alterações, apenas algumas eu gosto. Primeiro, quando ele lança em Blu-ray, ele faz a alteração do Yoda. Ele pega o Yoda horrível, aquele boneco do episódio 1, e coloca uma versão digital. É horrível. Fica bem melhor. Fica bem melhor do que o boneco. Eu vi hoje o episódio 1 no trabalho e é horrível, cara. Bem melhor a versão digital, bem mais aceitável do que o boneco do episódio 1, que parece que o Yoda tava com problemas sérios de saúde na época, ou talvez com uma AIDS muito forte. Pô, parece aquelas mochilas que atualmente do Yoda, tá ligado? Né? Exatamente. É, o Yoda das mochilas só é aquela versão, né? Hoje em dia as mochilas são mais bem feitas que o Yoda, cara. E o boneco do Império Contra-Ataca é tão perfeito até hoje, cara. Tá tão perfeito. Eu fui ver os Blu-rays, o boneco tá tão perfeito, cara. O do Império Contra-Ataca. Aí eu fui ver o Ameaça Fantasma, o Ataque dos Cones, o boneco 3D tá feio pra caralho, cara. É feio, mas é mais aceitável que o boneco... Nossa, aquele boneco é sinistro. Do primeiro, né? Do exato. Tá fumadaço de crack, tá ligado? E tudo mais. Se alguém fizer piada do meu sobrenome, eu vou ficar bolada. O que tem esse sobrenome? Dias. Mestre Cypher Vias. Tipo Dias? Eu sofri bullying pra caralho por causa desse filho da puta na escola. Quem assiste dublado não vai ligar, porque é Mestre Cypher Vias na dublagem, né? Eles, Olha, nem tinha pensado nisso, parabéns. Sofri bullying pra caralho, cara. É mesmo, mas a galera ia assistir e, tipo, tava ligado Star Wars mesmo e ficava te zoando daí. Parabéns, parabéns. Pois é, e não só na questão dos nomes, tem o Conde Dooku, né? Que é Dooku mesmo, né? No original, né? Pronúncia, né? Tem o Capitão Panaka no primeiro filme, né? No episódio 1. Cara, tem várias coisas. E da questão do Yoda, até, cara, a versão boneco do Yoda, cara, isso do episódio 5 e 6 é magnífica realmente, cara. É de encher os olhos, assim, sabe, na hora que você vê, né? Cai até uma lágrima. Isso leva até uma questão muito interessante, né? Era a questão toda da atuação e também da direção que a nova trilogia foi seguir. Porque o George Lucas, cara, depois ele dirigiu os filmes que ele dirigiu isso antes dos anos 90, ele não dirigiu mais nada. Ou seja, ele ficou mais de 10 anos sem dirigir filmes. Então, ele foi só dirigir, voltar a dirigir em episódio 1. Infelizmente, ele é um péssimo diretor. O George Lucas, ele é um ótimo cara pra merchandising, né? E Star Wars criou isso, né? Pré-venda, né? A galera queria comprar boneco, não tinha mais. Toma aqui o seu vale boneco, você já tá com um boneco comprado, depois você vem e pega ele. Vários conceitos depois de você distribuir um filme que foi criado através de Star Wars, e o George Lucas tem mérito por isso. Tanto que ele largou a direção pro Ewan Kessner no Império Contra-Ataca pra poder cuidar dessa parte de divulgação, né? Eu não vi outro filme dirigido por ele e tal. O primeiro filme é dele, né? A direção dele. O primeiro filme é dele, direção dele. E é engraçado, né, cara? Você pega a trilogia clássica, né? E a nova, hoje em dia vai se chamar de prequel, né? As prequels. É, você vê que tem uma grande diferença do primeiro filme que ele dirige pros outros filmes que ele vai fazer depois, que parece que os personagens são muito mais humanos, né? Eu acho que o grande problema da nova trilogia é justamente isso. Os personagens, eles não parecem humanos, sabe? As linguagens, como eles se comunicam, é muito, tudo muito artificial. A direção é toda artificial. Você não consegue acreditar no que eles estão falando. Um personagem fala pro outro que o ama e você não consegue acreditar nisso, né? Não podemos. Isso não vai ser possível. Qualquer coisa é possível, Padmé. Me escuta. Me escute você. Vivemos num mundo real. Volte pra ele. Está começando a se tornar um Jedi. E eu sou uma senadora. Isso eu vejo culpa de duas coisas. Uma é aquele... Ele enlouqueceu com o cenário digital e 3D. Descobriu aquela merda e ficou maluco. Cara, é muita coisa em tela. Bobeirinha, assim, que ele enche, assim. Fica aquela confusão visual, uma bosta. E a outra coisa é um robô, assim, que chama Hayden Christensen, que interpreta o Darth Vader. Cara, não dá pra acreditar em nada que aquele merda fala. É Anakin, you're breaking my heart. Não, mas sabe que ela é exatamente... Até a Natalie Portman, cara, que é uma grande atriz, ela tá muito mal nesse filme, né, cara? Ah, então, direção de... O diretor já não ajuda, né? Aí pega o rei do Chris, que, galera, não sei se vocês sabem, sabe quem ia ser o Anakin inicialmente? Pereio. Não, Pereio. Não, quem? O chuta? Não, o Nando? É. Não, falta o Nando. É, o Nando precisa chutar. Não, o Nando ia fazer. Nando Moro? Leonardo DiCaprio. Sério? Exatamente. Leonardo DiCaprio era uma das escolhas, né? Nos testes, né? Ele nos vai lá saber por que George Lucas resolveu escolher Hayden Christensen. Parabéns, né? Esse cara é muito ruim. Estou morrendo aos poucos desde o dia em que você voltou pra minha vida. Do que você tá falando? Eu te amo. Você me ama? Eu achei que tínhamos decidido não nos apaixonar. Que seríamos forçados a viver uma mentira. E que isso destruiria as nossas vidas. Nossas vidas já vão ser destruídas de qualquer jeito. Só sei que, acima de tudo, eu te amo. Queria que soubesse antes da nossa morte. Da nova trilogia é fácil. Eu vou falar bem. Exatamente. Por favor, falem mal desse filme e eu quero ser o lado que defende esse filme. Só pela polêmica. Não, só pela polêmica. Eu gosto da terceira trilogia. Errou! Da terceira trilogia, caralho. Nem saiu ainda, pô. Eu gosto da caraca da segunda trilogia, mas eu gosto de algumas coisas. Vou falar mal só pra dar trabalho pro Rafa. Eu gosto do Darth Maul. É, eu também acho muito ruim tudo ali, a direção, enfim, tem muita coisa ruim, mas ainda tem o que se tirar de. Tem um proveito ali. Primeiro filme eu abomino totalmente, o primeiro filme é muito ruim. Só o Darth Maul que é foda, mas pena que o filho da puta mata ele no final lá. Pô, eu gosto do 1, cara. Eu realmente só acho que foi mal aproveitado o personagem que seria o forte do filme, que era o Qui-Gon. Sabe o que aconteceu? George Lucas vai e cria Darth Maul, o Qui-Gon, e ele cria personagens que são interessantes, cara. Só que ele tem que se ater ao que vai ocorrer, ele tem que se ater a contar a história do Anakin Skywalker, ele tem que seguir com uma história já como... que são filmes prequels. Se ele fosse criar outras histórias de Star Wars com o Qui-Gon, com o Darth Maul, seria mais proveitoso. Filme 1, o primeiro filme da segunda trilogia, ele meio que transformou a série. Que antigamente a série era mais uma parada de aventura, os caras que ia lá com as armas, a laser, porque não tinha Jedi, tava só o Luke. Aí nesse mudou a parada totalmente, eles lutavam mais de sabre, virou uma parada mais porrada, sacou? E sinceramente, eu acho que ele faz bem a luta final com o Darth Maul, que é um conceito legal, assim, dos dois sabres, é muito boa. Então, assim, você tem ali as cenas de ação, realmente, a coreografia das cenas de luta é ótimo, cara. Chega no terceiro filme, é ótimo. Eu gosto pra caraca dos combates dos primeiros filmes. Mas a forma que são dirigidos, não. O que acontece? Você não tem como fazer uma luta muito empolgante e os dois caras com uma laser, tá ligado? Tem como fazer, mas se o diretor fosse bom. É, agora, com os sabres, as lutas ficaram muito mais empolgantes. Não tirando o mérito do trilogia original, porque as lutas do Luke com Darth Vader são muito boas, né? Principalmente no caso da terceira, do Retorno de Jedi, tem um impacto aquela cena muito emocional que torna a cena muito emblemática. No caso, são os dois personagens da galáxia com sabres de luz. Exatamente. Ali naquele... Exatamente. Aquele momento que eu quero ressaltar também é aquela cena que mostra só o rosto do Luke, uma parte tá totalmente escura e o outro tá iluminada. Ali é quase como se fosse Nascido para Matar. Lequinho gosta bastante do filme, vai lembrar. Lembra quando tem justamente um plano focado só no Joker, né? Não no Joker aqui do podcast, mas o personagem do filme, né? Que é ele olhando pra menina vietnamita no chão, né? Ele tem ali um botão, né? Tá logo no final. Né? Exatamente, da paz, e no capacete dele tá escrito Nascido para Matar, né? Não, o general pergunta pra ele, inclusive. Sobre... Pergunta pra ele. O que é? Parece um tipo de piada, né? Como você tá? É. Né? Que, aí ele fala sobre a dualidade do homem, enfim. Mas naquele momento, ele vai virando, né? E no caso, a sombra vai tomando aquele botão que ele tem da paz e vai desaparecendo e só vai ficando mais iluminado ali, no caso, escrito Nascido para Matar. E o Luke tem meio que isso nesse filme, né? No caso, esse filme, inclusive, o Retorno de Jedi, ele vem antes do Nascido para Matar. Mas tem, no caso, uma parte do rosto dele iluminada, outro todo escuro, e é aquele momento em que ele tá dividido entre ir pro lado sombrio e pro lado... Mas aí depois ele luta assim, ele luta realmente nas sombras com Darth Vader, porque ali ele tá quase pro lado sombrio. Eu não gosto de areia. É áspera. Incomoda, me irrita. E entra em tudo que é lugar. Acho a corrida de pódio um saco. Eu ia comentar isso agora. Todo mundo gosta daquela corrida. Eu sou o único que detesta aquilo, cara. Eu não gosto também. Eu acho tão desnecessária aquela cena, cara. Eu acho um saco. Não gosto do Anakin. Odeio aquele moleque que faz o Anakin também. Queria que ele tivesse morrido. Se cria um conceito da corrida de pods, mas não é legal, assim. Se é legal, não é. Foi legal porque era novidade, efeito especial. Exatamente. E é legal, é bonitinha a cena, né? Mas não sabe, não. É legal, mas tira tempo muito o filme, cara. Sério, eu acho aquele filme eterno, velho. É muito chato o filme. Umas 3 horas, não? O filme é chato. Você pega e compara com os outros Star Wars, é chato, sabe? É muito chato. Tá tudo muito chato. E eu acho o segundo mais chato ainda, porque o segundo, toda vez que eu assisti, eu durmo. Porque o segundo tem aquele negócio do romance, é uma chatice só. Exatamente, um romance muito ruim, né? Tipo... muito mal trabalhado. Cigano Igor, né? Atuando, né? E tentando conquistar. Cigano Igor nos Mutantes, né? A cena da arena é muito mal dirigida. Aquela batalha eu acho maneiro. Sabe, é legal. Não, eu acho que coisas digitais na tela, você acha uma bosta. Oh, meu Deus, eu dei uma espadada no vento, né? Até citamos pouco no começo do podcast, mas tem algo que é sensacional da nova trilogia, que é a trilha sonora, cara. Não, não tem nada de novo na trilha sonora. A trilha sonora tem... A única coisa que o John Williams fez na nova trilogia da trilha sonora que é foda é a música da batalha do Qui-Gon, Obi-Wan contra o Darth Maul. Só. Não tem mais nenhuma outra música foda. É porque você não assistiu os filmes recentemente. Se você tivesse assistido os filmes recentemente, você teria prestado atenção nisso. Você tem a música da corrida de pods, durante a corrida de pods, que é uma música muito sensacional. Só essa música que é a hora que Obi-Wan e o Darth Maul vai tretar. Se tiver um casal, vou entrar com aquela música. Música que toca antes da arena, antes do Anakin e da Padme entrar, é sensacional, cara. Dá Anakin versus Obi-Wan, né? Então, assim, você tem uma trilha que o John Williams realmente estava inspirado nessa nova trilha, né? Eu discordo totalmente. O John Williams não fez uma trilha. A única, só tem uma música que é foda na nova trilogia, na minha opinião, de boss. Eu reescutei os discos da trilha sonora, né? Dos novos filmes. Cara, a única música que eu lembro dos 3 discos é a música da batalha do Obi-Wan contra o Darth Maul. Obi-Wan e o Qui-Gon contra o Darth Maul, enfim, cara. Ah, mas eu acho que as músicas da velha trilogia também tem uma coisa que é... elas são recorrentes pra caramba, cara. Qualquer lugar aí que vai falar de Star Wars toca o tema do Darth Vader. Aí você pega a nova trilogia, me diz aí. E outra, né? Ninguém quer falar dessa merda de... Uma trilogia boa, a outra não é. Qual que você vai lembrar melhor da trilha sonora? Você vai querer você vai abstrair da sua mente, você não vai querer. Nenhuma música, tipo, sabe, você fala, porra, essa música eu quero voltar porque ela é foda pra caralho. Não, é só... Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. E foi você que matou ele. Não, eu sou seu pai. Não gosto, cara, de reedições. Imagina se vira moda essa merda, começa a reeditar, sei lá, Poderoso Chefão. É ruim, porque imagine o filme como uma obra de arte. Aí vai lá e repinta, refaz. Não existe isso. Ou, sei lá, tipo, tá a pintura de Jesus ali, né? A senhora vai lá e desenha por cima. Tá lá. Vai de diretor pra diretor. É só o cara lá do Alien. E o George Lucas que faz esse negócio de reedição especial. Um problema que eu tenho com a trilogia nova do Star Wars é o mesmo problema que eu tenho com a trilogia nova do Senhor dos Anéis, cara. Pega um negócio que tinha efeitos práticos e um puta planejamento por trás, assim, e que depois foi feito com calma, saca? E aí você vai fazer uma continuação, ou um prequel, no caso dos dois, e aí você faz um negócio totalmente, assim, rápido, meio cagado. E eu acho a trilogia do Hobbit até pior, assim, porque ela faz os mesmos erros que, sei lá, não deviam ser cometidos, pô. Tá aí um negócio que viu que deu errado e vai lá e faz também, tipo, Gandalf saber que o Sauron tá vivo. Ó, uma grande cena da trilogia clássica, é a que eu já falei, é a que eu comecei o programa, que é o Luke negando o lado negro da força quando ele fala que ele é um Jedi. Sou um Jedi, porra. Sou Jedi, tio. Sou Jedi. A hora que ele dá aquela olhada pra mão e olha pro Darth Vader todo zoado lá, e ele joga o sabre de laser mó longe, assim. Cara, eu não consigo ver essa cena no normal de novo sem lembrar de uma redublagem que eles fizeram, que é sensacional, cara. Seu ódio tornou você poderoso. Agora, complete o seu destino. E assuma o lugar do seu pai ao meu lado. Nunca. Você falhou, Odessa. Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim. Primeira batalha do Luke com Darth Vader também é muito foda, no Império Contra-Ataca. Na trilogia nova, mas a briga dele do Anakin com o Obi-Wan, né? Por mais marromenos que seja, a briga de sabre de luz entre eles é foda pra caralho, né? Todo o peso que ela carrega também é muito foda. Sabe o que é legal? É que os atores, eles estavam tão na pilha de fazer aquela luta, que eles fizeram num take só. Teve os cortes realmente pra você passar de um cenário pra outro, mas os caras não erravam. Aqui, aliás, ressalto Ian McGregor como também ótimo. Cara, principalmente no terceiro, carismático pra caramba, ele encarnou ali o Obi-Wan, cara. Oh, só uma curiosidade, vocês sabiam que o tio dele trabalhou na trilogia clássica? Pô, não fazia ideia, cara. O tio dele é um rebelde, é o rebelde principal que pilota uma nave lá, muito do que ataca a Estrela da Morte. Chama Luke Skywalker. Não, é o... É o Ed Antilles. Isso, esse mesmo. A cena do Han Solo sendo congelado é muito legal. Muito boa. Aliás, essa cena é muito legal desde o começo, né? Porque o filme por si só é tenso, né? O Império Contra-Ataca, né? E aí, naquele momento, você vê o Chewie se descontrolando, sabe? Se acabando de chorar e tentando salvar ele. Ele, boa tipo, ele fala assim, não, cara, fica tranquilo, porque vai ser muito pior se você fazer alguma coisa, né? Da nova, a hora que o Darth Maul saca a segunda espada, coloca na horizontal a espada, assim, saca a segunda, você fica... É aí que tá, o Bourbon lembrou muito bem. Você vê a Ordem Jedi, você vê os Jedi lutando, você não tinha visto isso na trilogia clássica, né? E aí, quando você vê, já, nesse primeiro filme, aparece um cara com um sabre de luz duplo, aí você fala, cara, quem velho? Eu queria dizer que os Jedi são todos uns bostas e eu espero que eles melhorem agora. Só, não, só o Qui-Gon Jinn, né? O único Jedi que presta. Assim. Não, só o Obi-Wan. O Qui-Gon Jinn é outro bucha. Eu acho que da nova trilogia, a cena que eu mais me emocionei mesmo, por que pareça, foi a despedida do Chewbacca com o Yoda. Porque o Chewbacca é de longe o personagem favorito de toda a franquia, cara. Eu não sei porquê, eu adoro o Chewbacca, cara. Tenho vontade de fazer uma tatuagem de Chewbacca até. É interessante porque ele tem personalidade. Cara, todos os personagens têm personalidade. O Darth Vader, com aquela máscara, você consegue ver muita expressão nele, cara. Mais do que Hayden Christensen, cara. Tipo, eu gosto tanto do Chewbacca, cara, que eu tenho no celular um aplicativo tradutor Chewbacca, cara. Ah, não, aí não, né? É a parada mais luxo do mundo, cara. Um tradutor do Chewbacca, caralho. Cara, e da nova trilogia eu fico mesmo com a cena do Chewbacca, como tu falou, dele puto, vendo o Han Solo sendo congelado. Essa cena é muito boa, cara. É uma cena tensíssima. Aliás, o Império Contra-Ataca é um filme todo tenso, né? Porque o filme por completo é o Império atrás, justamente, de vingança, né? E fica durante grande parte do filme o Império indo atrás só da Millennium Falcon, porque o Vader acreditava que o Luke tava lá. Ele não sabia. Depois que ele vai manter contato com o Lando, ele acaba descobrindo que o Luke não tava lá. Ele acaba utilizando, no caso, eles como isca pro Luke. No caso da trilogia clássica, pra mim, uma cena que é emblemática realmente é o pôr do sol em Tatooine, o Luke olhando aquele pôr do sol e querendo realmente, no caso, naquele momento, sair daquele local. E engraçado, logo depois disso, logo depois que ele para de ver o pôr do sol, ele entra pra dentro de casa, é que ele descobre que o R2 fugiu. E é naquele momento que a vida dele muda, né? Eu acho sensacional. Mas ressalto também a cena em que o Han Solo beija pela primeira vez a Leia no Império Contra-Ataca. Que é uma cena muito boa, de um relacionamento muito bem construído naquele filme, né? Muito divertido. Agora que tu falou do Han Solo, que eu lembrei de uma cena que, porra, eu achei emocionante pra caramba. Que foi a cena que ele volta pra ajudar o Luke. Exatamente, ele que salva o Luke. Eu achei, né, aquela cena, porra, empolgante pra caralho. Ele dá um fora do Luke, né? Fala que não vai ajudar, suicídio, não sei o quê. Aí tu pensa, acabou o Han Solo. Da nova trilogia, cara, assim, existem várias cenas. Eu gosto de Ian McGregor, você tem. Tem bem legal muitas coisas ali. Não é um lixo completo, né? Mas é só ressaltar uma cena que eu acho bem interessante, até visualmente, né? Que é depois que o Anakin no episódio. Episódio 2, ele tem um sonho com a mãe dele. Ele só, no caso, fica observando Nabu, né? Ele tá parado, só observando e pensando naquilo. E ele, a Padmé aparece, ela até sai, depois ele, mas ele pede pra ela ficar porque ele gosta da presença dela, né? E naquele momento ele tá pensando na mãe dele e ele decide ir atrás da mãe. É justamente o que vai ocorrer depois no terceiro filme, que ele acaba perdendo a mãe nesse segundo. No terceiro ele fica com isso na cabeça, né? Que essa obsessão de querer realmente salvar a Padmé do que ocorreu com a mãe dele. Então eu acho que é o ali foi muito bem construído ali, é, pelo diretor foi mal construído, né? Mas o conceito realmente dele ter ido pro lado sombrio justamente por causa disso, né? É, eu acho que faz todo sentido. Eu vi minha mãe. Ela está sofrendo, Padmé. Consegui vê-la como estou vendo você agora. Está em grande agonia. Eu sei que vou estar descumprindo minha missão de protegê-la, senadora. Mas eu tenho que ir. Perguntar pra vocês qual é o filme favorito de vocês, dos seis, ou dos três, né, antigos. Acho que é Império Contra-Ataca, né? É, eu fico com 3 e 6. É, pra mim, Império Contra-Ataca também. Só Império Contra-Ataca. Olha só, o Império Contra-Ataca é o concurso. Eu não vou escolher ele, eu vou escolher o Retorno de Jedi. Vou te falar que entre o Retorno de Jedi e a Nova Esperança, ainda prefiro a Nova Esperança. Eu prefiro o Retorno de Jedi. E, entre o Retorno de Jedi e a Nova Esperança, eu prefiro o Retorno de Jedi. Star Wars está aí, episódio 7. Não está como episódio 7, mas é episódio 7, né? É o Despertar da Força. É algo histórico. Eu vou numa sessão lotada, tô extremamente animado. Porque eu sei que lá vão estar fãs e, enfim, é, de qualquer maneira, uma galera que vai querer reviver uma, no caso, uma experiência que não é uma experiência que foi em 2005, que foi em 2002, que foi em 99, que foi da nova trilogia, mas uma experiência que vem lá dos anos 70, 77, né, de 80, 83. Enfim, é um despertar da força de uma sensação que só a trilogia clássica pôde passar. A nova tem suas qualidades, mas, enfim, o Star Wars realmente que faz a galera curtir realmente Star Wars é da trilogia clássica, não tem jeito. Cara, assistam Star Wars é foda. Se você não assistiu Star Wars ainda, você não vive nesse mundo, cara. Desculpa falar isso, mas você não vive nesse mundo. E o novo filme tá chegando e é nóis que tá e falou! E eu gostaria de falar, Lequinho, considerações finais. Jedi são todos uns merdas. Star Wars é uma coisa imortal, cara. Nunca vai acabar. Eu acho que vai ser uma nova Bíblia daqui a muitos anos, cara. Eita, os caras em 2300 vão achar os filmes de Star Wars, caralho, a força, caralho. E vai virar uma religião essa porra, cara. Veja as animações, é, Clone Wars. Clone Wars, bom. Eu nunca vi, cara, mas todo mundo que viu fala muito bem da série. Cai de cabeça, cara. Universo fantástico. Pessoal, terminou aqui mais um podcast Banco de Cérebros. Acessem nosso site, bancodecerebros.com.br, pra quem não conhece. Então, bora chamar Dr. Sim. Agora vai acabar e tratura de despedida. Eles têm uma música muito foda, chamada May the Force Be With You. Escuta essa música aqui do caralho, cara. E logo mais, fiquem atentos, porque vai ter o nosso hangout do Amigo Secreto, né, cara? Tradição no BDC aqui. É legal que eu fui discutir com o Nando nesse podcast e tal, falei barbão, rostei aí, né? Aí imagina se um deles me tira, sabe? Mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal. Terminou mais um podcast. Grande abraço e até mais. Olá! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.